Exato. Ah, bicho, fala. Quem falou que Teletubbies aí foi Sorg, né? Não. Bicho, agora eu lembrei, cara. Na época, porra, eu morava no Rio, né? Era solteiro, morava com mamãe e papai. Eu chegava bêbado da farra, velho. Chegava em casa já de manhã, nego indo pro trabalho e chegando da rua, cara, com a gravata no bolso da calça. Desmaiava na cama e via Teletubbies. Maldito. É, passava de manhã. Caralho, cara. eu via sério? Muito. Sério, eu ficava aqui no rádio. Nem eu vi Teletubbies assim. Cara, Teletubbies era seriado, desenho, sei lá que porra é aquela, pra criança idiota, cara. Não, e não, homossexual cara. Também. Cara, não, aquilo não é pra criança idiota, aquilo é pra adulto drogado. Cara, que sentido. Porra, e não. Que patatá, velho. Foi aquela coisa mais ridícula, cara. Se você quer sorrir, vem, patati. Se você quer sonhar. Filho, dá vontade de dar um soco no braço toda vez que eu vejo, cara. Não tá de agredir, pegar um taco de boi e dar na cabeça daquele filho da puta. Meu filho não suporta aquilo, cara. Também não, cara. Se eu falar um negócio, dá pra sair na edição? Hã? Fala. Se eu falar um negócio, dá pra você cortar na edição? Fala. Sabe o que é bizarro? Enganei um povo na casca do ovo. Eu sou um povo, sou um palhaço. Boa noite, senhoras e senhores. Estamos começando hoje mais um Enxutocast, depois de longo e tenebroso inverno de ausência, culpa do Sorg, obviamente. E hoje, para suprir a ausência da semana passada, vamos falar sobre um tema que vocês gostam, vocês curtem, vocês adoram, porque vocês são os nerds sem vida social e passam a vida inteira em frente à televisão. Então o tema de hoje vai ser séries e seriados, aquelas séries que mais marcaram sua vida, inútil e preguiçosa. Aquelas séries que vocês ficam com a cuequinha molhada quando assistem. Aquelas séries que você larga a esposa, larga a namorada ou namorado pra ficar em frente à televisão. Corto! pra ver aquilo que você curte e você gosta. Então, hoje nós temos uma mesa, digamos assim, diferente. Porque vários motivos. Primeiro motivo: hoje os membros do BDE são minoria. Estamos desidratados. Uhum. Bom, não sei se até que ponto isso é ruim, né? Isso é outra questão. Pula essa, vai. Como vocês já devem ter percebido, pelo menos os mais atentos, nós temos uma dama hoje na mesa com ou não. Ou um fake do Bookman. Sob efeito de hormônios. Eu ainda acho que é fake, hein? É o Bookman com a voz afeminada. Eu tô fazendo falsete. Com vocês, então, Mariane Gaspareto. Ela é baixinha, barbada e gorda. Careca. Gostosa. Algumas homenagens serão feitas no banheiro. O Pedro Bugman? Não. Se fosse chat em vídeo, até podia dizer, mas... E temos também... Ele é com... Sorga, agora me tira uma dúvida. Ele é convidado? Cara, ele tá quase se virando integrante, né? Cara, é membro desonorário? Não, ele é chato pra caralho. É só entrar no Skype. E aí? Posso? Ele... E aí? Deixa. Ele é macaco gordo que vive quebrando nossos galhos? Mas ele é nosso amigo acima de tudo. Gente boníssima. Com vocês, Harvey, o advogado. Teria sido melhor em ver o Pelé. Gostoso, lindo. A regra é clara, Galvão, a regra é clara. Caiu na área, pênalti. Com vocês, Arnaldo Cedar Coelho. Olá, tudo bem? Como vai? Estamos aí, gente. Arnaldo tá preso! Que coisa, pô. Boa noite a todos. Fazendo imitação de curto.